chamaste-me trigueirinha. Eu não sou da terra quente, outra aldeia a minha, outra terra, outra gente. Ai, meu amor, como dói amar-te assim, este silêncio que morde, esta dor que não tem fim. Ai, saudade, não mates o meu bem, deixa-me viver com ele, se não morro eu também. Deixa-me viver com ele, senão morro eu.